Fui no mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé. Eu sacudi, sacudi, sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar batata roxa e a formiguinha subiu na minha coxa. Eu sacudi, sacudi, sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar limão e a formiguinha subiu na minha mão. Eu sacudi, sacudi, sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar girimum e a formiguinha subiu no meu bumbum. Ai. Eu sacudi, sacudi, sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar um giz e a formiguinha subiu no meu nariz. Eu sacudi, sacudi, sacudi, mas a formiguinha não parava de subir.